Game Track Podcast. Salve de games, estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 52, e vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuzeta, e Link deveria ser top tier sempre. Top o quê? Aqui é o Snake, e Super Smash Bros. É o único jogo que qualquer fanboy de Sonic consegue socar o Mario. Boa. Sonic de muitos. No Mario e Sonic nas Olimpíadas não tem box, né? Cara, imagina se tivesse. É, aqui é o Eric Seika e Smash Bros. É o melhor jogo de luta de todos os tempos. Olha só. Olha só, isso vai dar polêmica, hein? Isso vai gerar muitos hate mails, muitos hate mails. É a intenção. Hello, galera, aqui é o Excel e eu acho definitivamente que o Meta Knight tinha que ser nerfado, cara. Não tem jeito de jogar contra ele, sério. Pega o Kid Icarus. Cara, o Meta Knight, ele é mais foda do que o Kid Icarus. Ele é mais apelão. Eu não cheguei a jogar muita coisa de Brawl, mas quando eu joguei, cara, levei literalmente um pau desse Meta Knight aí, cara. Puta que pariu. Você jogou comigo? Não, você levou o ferro. Ah! Bom, então, galera, estamos reunidos aqui novamente com a participação ilustre de Eric Santos, lá do Super Controle Podcast. Tamo aí. Pau pra toda obra, né, cara? Os dois sumidos, né, digamos assim, por causa de complicações de gravação, Excel e Snake. Ô, Excel, você chegou a jogar o Diablo 3 que a gente falou no último cast ou nada ainda? Não joguei nada ainda, cara. A vida tá difícil, meu TCC começa semana que vem. Eu tô fudido, literalmente, assim, tá complicado. Bom, então, vamos falar de um jogo de luta aí que muita gente acha como o melhor jogo de luta, né? Tem gente que nem acha que é jogo de luta, cara. Eu considero um jogo casual, sério mesmo. Ah, vamos tretar nesse cast. Então, a gente vai fazer toda essa discussão, falar a respeito da história, e se é que tem história nesse maldito jogo. Porque, cara, pensa bem, vou brincar com meus bonequinhos, pum, vou virar um jogo aqui, pronto, né? Vou virar um jogo? Você acha que é assim que surgem jogos, rapaz? Tá o desenho animado lá, ele não tá fazendo nada dele. Ah, tô de bobeira aqui, vou virar um jogo. Vou virar um jogo. Agora, Santos, aí, vou guardar meu gato. Vou guardar meu gato. Bom, então, falando dessa maluquice criada pela Nintendo, né? Após a leitura de e-mails e comentários, a gente já volta. E-mails! Manda o gato. Vou pegar meu gato pra miado. Começando mais uma leitura de e-mails aqui no Game Track. Estou aqui com uma pessoa que há muito tempo não participa aqui, até da leitura dos e-mails, né, Xia? Olha, cara, eu não vou falar não participa há muito tempo, porque eu participei dos podcasts, sim. Eu tive uma brecha, assim, de dois podcasts. E agora, felizmente, o Diablo 3, porque eu não joguei, então eu não ia estar colaborando muito, né? Teve que passar batido, né? A colaboração ia ser meio supérflua. Mas, dos e-mails... Não faz tanto tempo assim que eu não participo, não, velho. É verdade, acho que eu tô falando besteira, nunca confio na minha palavra. E, enfim, vamos lá. Vamos aos recadinhos clássicos, né? Como a gente tem que sempre passar aqui. Primeiro recado e o mais importante de todos é que o Level Mais está competindo do qual prêmio, Excel? Top Blog 2012! Então, o que o pessoal faz? O pessoal entra no nosso blog, tem um bannerzinho lá, Top Blog, bem no cantinho, 2012. Você clica nele e você vai estar votando no Level Mais, cara, pra concorrer esse prêmio. Então, é só clicar ali embaixo do newsletter, no menu lateral do blog mesmo, tem a opção ali pra votar. Entre o newsletter e a barrinha de pesquisar, vai estar o bannerzinho lá, você clica e vai estar votando na gente. E se você ficar perdido, eu também vou deixar um link nesse post, né, no post desse episódio pra você clicar. Lembrando que você pode votar 3 vezes, né, uma com seu e-mail, uma com seu Twitter e uma com seu Facebook, então... Olha só! De todas as maneiras, você pode votar. O segundo recado aqui, também é bem importante, né? Se você percebeu que você está acessando diariamente no Level Mais, toda semana está saindo episódios em vídeo do Jogatina Plus, que é um projeto que eu, mais alguém, ou eu sozinho, ou alguém, outra pessoa sozinho, está jogando qualquer coisa ali, cara. O último episódio foi sobre Battlefield 3, tive reclamações porque eu sou muito ruim, né, sabe como que era? Olha, se os alvos é ruim no Battlefield 3, não queiram saber como sou eu jogando. É miserável, meu. Então é muito importante que você, nesse vídeo, né, sempre dê seu curtir, favoritar, porque isso é muito importante pra divulgação pra nós, né? Nossa, cara, você vai estar fazendo a felicidade de vários bloggers. Pois então, né? E também falando em vídeo, a gente tá com novidades aqui, né, Excel? Exatamente, cara. Nós temos o quê? O quê? O quê? Papo de noob em vídeo! É, na verdade, está pra vir isso aí, né? Isso aí é novidade, mas a gente tem também o Friday Crap do Violão de 8-Bits ali, tem episódio já que vai sair ali na nossa coluna chamada Co-op, assim como os nossos queridos amigos Rafael Chef e Ezequiel Velho, que participaram do... Excel o Velho? É isso? Também, também. Seu otário. Mas, os nossos companheiros dos Mosmo Loucos. Também que participaram do último podcast, né? Sobre Diablo 3. Bom, vamos lá. Falando sobre o último podcast, né? É, Excel, você pode fazer as honras de ler o primeiro comentário aí? Lógico que posso. O primeiro comentário vem do Marcelo Martins, CEO e founder da empresa Clefbeats. E ele diz assim: olá, pessoal. Parabéns por mais esse episódio do Game Track. Deu pra perceber que vocês realmente são fãs da série, já que mais da metade do programa foi dedicada à análise do jogo e exposição de suas opiniões. Isso é muito importante. Sempre que ouço um podcast com pessoas tão apaixonadas por jogos, sinto como se estivesse falando com um amigo próximo. Não joguei Diablo 3 ainda, já que faz tempo que não uso o PC como plataforma de jogo. Eu gostei muito do Diablo 1 e 2 na época em que foram lançados. As críticas que vocês fizeram ao Diablo 3 são muito parecidas com as que eu ouvi em outros lugares. Gosto do clima sombrio da trilha de Diablo 3. O tema de Tristram é realmente muito memorável. Essa música é muito foda, sério. Tipo, apesar de não ter jogado, eu tive contato com a trilha sonora e, velho, sério. É muito foda, né? Continuando, impressionante como um acorde de violão virou a marca registrada da série. Como vocês falaram, toda a produção sonora do game ficou impecável e a altíssima qualidade de gravação dos instrumentos ao vivo é um diferencial nesse jogo. E Zabuza, obrigado por avisar antecipadamente sobre os spoilers. Claro, né? A gente fez um episódio gigantesco, né? Se você ainda não viu, né? Dá pra ouvir até uma parte que tem spoilers e tem uns 50 minutos lá de episódio sem spoilers, então dá pra você escutar de boa a gente falando sobre o jogo, sobre as classes e demais características, né? Do Diablo 3. É, pra você que já jogou, já conhece e tal, vale a pena porque é um bate-papo sobre o jogo. Uhum. E se você já jogou, com certeza você gosta do jogo. Olha eu sendo metido aí, acreditando que sei tudo. Enfim, você vai estar ouvindo um papo bacana sobre um jogo que você jogou e podendo comparar suas próprias opiniões com as nossas. Sem falar em mais uma oportunidade de ouvir a maravilhosa trilha de Diablo 3. Que é e fodástica. Se você não conhece, ouça pra conhecer, cara. Pra Sim. despertar a vontade de conhecer. Não, não precisa nem falar, putz, eu vou ter que ouvir, mas eu vou ser obrigatório de comprar o jogo. Não, ouve lá pra ver, vai que desperta, né? A gente não define nada, mas é mais interessante pra ver o papo ali, que nem o Marcelo disse, o pessoal apaixonado pela série, né? Pode ver que a galera do Los Murlocos ali, o Tabris, cara, eles são fanáticos por Blizzard em geral. Eles jogam StarCraft, WoW e Diablo direto, então... Por isso que é interessante sempre chamar o pessoal assim que ama bastante, né? Assim como a gente fez com o Eric Santos, né, nesse episódio de hoje, né? Justamente. Esse episódio de hoje, eu gostei muito de gravar, eu achei que foi muito divertido. O tema despertou muita coisa na gente, porque todos nós tínhamos tido um contato muito grande, né, com o jogo escolhido. Sim. Foi um tema especial. Bom, vamos lá. Continuando aqui, um e-mail gigantesco do querido Heitor Luiz Polidoro, que ficou fadado como o cara barbudo que tirou a barba por causa de Diablo 3, né? Sabe como que é? Ó. Eu queria mandar um e-mail curto, mas já que o cast foi dedicado a mim, então vamos lá. Uns detalhes. Primeiro, não existe terra. O mundo onde os humanos estão no Diablo é Santuário, que foi criado pelo anjo Inaros, que, cansado da guerra entre céu e inferno, se juntou a Lilith e roubaram a Worldstone e criaram o Santuário. Os humanos e Nephalens são filhos de demônios com anjos. Inaros usou a Worldstone para esconder o Santuário. Então, por muito tempo, nem os demônios nem os anjos sabiam da sua existência. A luta é feita em Santuário, porque os males supremos, como Diablo, Baal, Mephisto, descobriram o santuário e o potencial dos humanos como arma contra o céu, e tentaram seduzir os humanos. Só depois de muito tempo, Tiarel descobriu a existência de santuário, e foi para o santuário para tretar e expulsar os males supremos de lá. Depois de muita treta, e o conselho de Angiris, que é o conselho dos anjos, ou Angiris, acho que é só, deve ser Angiris, conseguiram expulsar os demônios de santuário, e foi decidido o que seria feito com os santuários humanos. E o voto decisivo foi de Tiarel, mencionado no segundo ato do terceiro jogo. E foi decidido que os humanos viveriam, mas os anjos não interfeririam nas suas vidas. Isso acontece antes, na situação cronológica, de Diablo 1. Então não tem muito essa de os anjos têm que proteger os humanos. Não é tanto que Tiarel decide intervir. Para ele conseguir ajudar os humanos, ele abdica o posto de anjo e cai em santuário como mortal. Não dá pra comparar os anjos de Diablo com os anjos das religiões que conhecemos. São completamente diferentes. Esse aqui, praticamente, que ele mandou pra gente é um resumo que tem lá na lore, né, sumar do Diablo Wiki, né, e conversando com o pessoal do Diablo 3, os NPCs, né. Ele até diz assim que no final do Diablo 2, o Tiarel, ele destrói a World Stone, que a gente falou que era Soul Stone, né, só que a gente acabou se equivocando, né. A World Stone que estava tentando esconder o santuário, ela também está diminuindo os poderes dos Nephalens, e que depois foi corrompida por Baal, por isso o Tiarel a destruiu. Não li em lugar nenhum que todas as pedras vêm da World Stones. Aliás, não li em lugar falando das origens das pedras das almas. Só que Tiarel deu para os Nephalens o poder para aprisionar os males supremos. E outra, a World Stone foi destruída, mas ela desapareceu e foi despedaçada em milhões de pedaços. Dá para especular que a Black Soul Stone pode ter vindo de um desses pedaços, né? Espero não ter, não ter sido um fanboy chato, né? Eu acredito que não, né, Excel? Ah, não. Acho que não, né, cara? Pelo que eu ouvi, pelo menos. Não, cara, ele mandou um comentário bem construtivo, assim, explicando certinho, porque ele não pegou todo, imagina, aqueles caras normalmente mandam e-mails gigantescos, assim, que quer falar de tudo que a gente falou, né? Ele falou, pegou um ponto que a gente falou que era das pedras ali, né? E um pouco da lore que a gente meio que justificou, da terra lá, tipo, eu falei brincando, os anjos e demônios vêm me ligar na terra, mas um erro meu, foi um headshot, não. Não, digamos, foi um Hadouken, né? Foi um Hadouken, faz tempo que a gente não usa essa terminologia, mas foi um Hadouken. Foi um Hadouken, né? Eu aposto que nas expansões vai ter um necromante. Tem um necromante no jogo, num daqueles eventos aleatórios. Beijos. PS, agora estou jogando com mais calma, conversando com todos os NPCs. Muita coisa que eu tinha lido no resumo acima é mencionada nesse jogo. Bom, então é isso. Muito obrigado, o Heitor Luiz Polidoro, né? Eu acredito. Valeu pelo e-mail, cara. Continue mandando, né? Eu acredito que ele seja um dos maiores jogadores aí que eu conheço de Diablo 3, ele e o pessoal do Los Murlocos, mas, cara, ele joga o Civilization 5 pra caralho, cara. Ele tem mais umas 200 mil horas lá, cara. Inacreditável, sério. Olha, eu queria poder ter tanto de hora também, mas a vida não tá fácil, cara. Não tá mesmo. Ah, mas às vezes a gente tem que meio que decidir o que a gente faz, né? Que nem o pessoal fala, porra, Zé, você tem tempo pra caralho, né? Mas eu teve uma época na minha vida, cara, que eu não relei a mão em videogame, que eu só estudei, né? Então agora eu tô aproveitando o que eu sacrifiquei antes, né? Muito justo, né? Claro que é muito justo, né? Então é isso, a mensagem desse e-mail, dessa leitura de mesa, nada mais é que estude e seja feliz, né? Exatamente, galera, estudem e sejam felizes jogando videogame pro resto da vida. Isso aí. Então, galera, continue ouvindo aí o nosso cast de Super Smash Bros., a série, né? Então, esperamos que vocês gostem. Mandem seus feedbacks pra gente. Digam o que a gente esqueceu. Mandem os Hadoukens que nós tivemos. E votem no Level Mais no Prêmio Top Blog 2012. Um beijo. Exatamente. No coração. Não percam essa oportunidade. Vocês têm 3 chances de votar no Level Mais. É isso aí. Falou, galera. Um beijo no coração. Até mais, galera. Nos vemos no próximo Level. O gato na caixa, ele tá morto ou tá vivo? Ele tá morto e vivo, cara. Toma essa, Schrödinger. É, ele foi enterrado vivo, mas ele escapou, cara, que nem a Nina. Jesus. Nossa, novela não, velho. Novela. voltando da leitura de e-mails e comentários. Olha só que introdução maravilhosa. E vamos falar a respeito do primeiro jogo, né? Primeiro jogo, Pong? Pong começou. Era o primeiro jogo da série Super Smash Bros. Opa, Super Smash Bros. Opa, eu acho que eu gostaria de perguntar pra vocês, assim, qual foi a reação de vocês conhecer esse jogo de primeira mão, assim, jogar ele? Qual foi a reação? Porque a gente tava, até aquele momento, a gente tava acostumado, sei lá, com Street Fighter, Mortal Kombat, e veio uma pegada de jogo de luta totalmente maluca e absurda, assim, tá ligado? Cara, a primeira vez que eu joguei ele, eu joguei em 99. Ô, você pegou no lançamento, então. Sim, no lançamentinho, velho. Tá achando que foi em 99? Eu posso estar errado, pode ter sido em 2000, mas eu tenho quase certeza que foi em 99, quando eu morava em Três Corações, interior de Minas Gerais, na locadora que tinha perto de casa, e foi assim, tipo, ah, hoje eu tô afim de jogar 64, o que que tem? Daí eu fui ver os jogos, aí tinha esse jogo, daí eu, nossa, um jogo com vários personagens da Nintendo e tal, o que que é isso? E quando fui ver, era um jogo de luta, e daí eu, nossa, pirei horrores, eu não entendia nada de como funcionava aquilo, a vida em porcentagem, eu, meu Deus, que loucura! A gente tava acostumado com aquele jogo que tem barrinha de energia, tem barra de especial, etc, e esse veio com uma pegada porcentagem, peraí, como assim? Como funciona isso? Eu olhava, what the fuck? Eu não conseguia entender como funcionava o jogo, mas era uma loucura divertida. Isso era o que importava. Cara, eu vi esse jogo pela primeira vez numa revista. Se não me engano, foi numa Super Game Power, que falava, tipo, golpes de Smash Bros, né? Como se tivesse muito o que fazer. Super Game Power, o cara é um arqueólogo, ele tá dizendo... Porra, eu comprava essas revistas velhas, tá? Eu sou velho. Eu comprava, velho. Tipo, nossa, era muito massa essa revista. Enfim, eu lembro que eu tinha visto esse jogo na Super Game Power. Daí eu achei bizarro, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, porra, o que, que é isso, né? Um jogo de luta, como assim, golpes e tal, não sei o quê. Daí tinha vários golpes com nomes legais. Eu falei, porra, nunca vou poder jogar esse jogo, né? Nunca vai ter na locadora. E daí a locadora comprou. Daí eu aluguei e acabou a minha vida desde então. I need it. Exato. Nossa, cara, meu primeiro contato com o Smash Bros. Já foi muito viciante, né? Tipo, já... Na primeira vez que eu aluguei, eu não conseguia parar de jogar um segundo, sabe? Nossa, cara, quando eu comprei meu 64 em 2002... Foi 2002? Foi 2002 que comprei meu 64. Todo final de semana eu alugava Super Smash Bros. E Pokémon Stadium. Super Smash Bros. E Pokémon Stadium. Era um ciclo viciante, cara, sério. Um jogo bom, um jogo ruim, né? Cala a boca que os dois são bons. Ah, os dois são bons! Não, sim, é bom pra caralho. Transfer Pack, saudade. A minha experiência com Super Smash Bros. Quase acabou com meu padrinho paraplégico, mas aquela história. What the fuck? Como assim? Explique para quem não está familiarizado com as histórias, né? Há muito tempo atrás, uma galáxia não muito distante, meu primo dos Estados Unidos veio e trouxe o Nintendo 64. Eu não entendia nada do que ele falava, só sei que tinha Super Smash Bros. Naquela Josh. Aí eu comecei a jogar. Feliz, alegre e contente, com volume alto, como eu tô. Qualquer criança saudável faz, né? Meu primo aparece... Wild Primo Gringo appears, né? Aí ele começa... Julinho... O quê? Eu, tá, vai pra lá. E eu ignorei ele. Como toda pessoa sensata faria a uma pessoa frenética, né? Sim. Sim, uma criança gringa falando coisas que você não entende. E rápido. E rápido, whatever. Só que nisso, meu padrinho estava pintando a parede, em cima de uma escadinha. E ele caiu dessa escadinha. Preciso falar mais alguma coisa? Você poderia ser preso por ignorar um pedido de socorro, né? Mesmo que seja em outra língua. Aliás, exatamente, cara. Exatamente. Cara, please help my father! My father! Foi mais ou menos isso. Legal. Daí que legal, que bom. Daí ele ficou lá, deitado no chão, sem fôlego pra respirar. Caraca, velho. Mas era uma escada alta? Não, uma escadinha assim de 3 andares, só que ele caiu de mau jeito. Tá ligado? Uhum. Ele caiu de mau jeito, daí a costela perfurou o pulmão, né? Daí é meio ruim. Daí é meio ruim, né? Deu uma hemorragia interna, assim, mas nada que ele não pudesse superar. Um pouco meio de repouso. Complicado de respirar no começo, mas. Até hoje tá respirando igual aqueles bichinhos de cachorro que morde e solta o apito. Sabe quando você pega aqueles brinquedinhos assim que você aperta e faz barulho? Você, tipo, tira o apito dele e fica, tipo, respirando? Mesma coisa, tá ligado? Coloca na boca e fica... Cara, eu tive o contato mais bizarro de todos, porque eu sempre fui a locadoras, né? E jogava muito 64 e nunca tive contato com esse jogo. Eu jogava Mario Kart, jogava aquele Extreme D lá, e ficava jogando todos os jogos. Aquele de moto futurística, né? Ah, tá, tô ligado. Nossa, sei que joguei. Aí, na loucura, assim, de descobrimos emuladores e arrumamos um monte de controle, e a gente começou a jogar por emuladores muito jogo de 64. Aí a gente descobriu sem querer o Smash Bros. E, cara... Sem querer. É famoso, não, né? É assim, ó, eu digo assim porque antes eu não era muito ligado em videogame, assim. Eu jogava, mas eu não era ligado em notícias. Então, eu sempre fui meio perdido nesses pontos. E o que aconteceu? Eu fui conhecer o jogo muito depois, um jogo muito maneiro, cara. Aí, sério, era final de semana se quebrando, jogando com os meus primos. E eu acredito, chuto, que quando eu fui descobrir pela primeira vez o Smash Bros, foi com esse, em 2008. Eu chuto isso aí, só pra você ter mais base. Não, minto, 2007. Só pra você ter uma base quando eu descobri o jogo foi lançado em 99, né? Meu Deus, cara, 8 anos depois. 2007 já tinha lançado até o... Que bizarro. 2007 já tinha até lançado o Melee, não tinha? Olha, o Brawl não tinha? Já tinha lançado. Não, 2008, 2008 foi lançado. Ah, 2008, quase. Quase o lançamento do terceiro jogo, eu não sabia, né? É, então, falando a respeito, então, desse jogo que eu descobri muito tempo depois, né? Ele foi lançado em 99, como teve regionalização, né? Teve datas diferentes. 99, lançado pro Japão, Estados Unidos e Europa, né? Ele foi desenvolvido pelo estúdio HAL Laboratory, que é o estúdio do qual o diretor de produção do Smash Bros, né? Que é o cara que tá por trás, que é o Masahiko Sakurai. Esse cara é a cabeça por trás da complexidade que a série tem, né? Digamos assim que a mente brilhante por trás desse jogo fantástico é o Sakurai. Jogo brilhante, aspas, né? Ele virou assim, quais são os sucessos maiores da Nintendo? Eu vou pegar os personagens principais aqui e eles vão se porrar. É tipo aquele gif que tem... Aquele gif não, aquele meme que tem assim, Now Kiss, sabe? Exatamente, velho. Ele pegou os personagens e Now Kiss. Só que ele teve um inside mais foda de todos, assim. Porque, imagina se você colocasse os personagens da Nintendo pra brigar, estilo Marvel vs. Capcom. A Nintendo não ia gostar, porque ia ter, tipo... Não ia fazer o gênero da Nintendo. Ia ser muito violência, né? Sim. Então ele teve a ideia de fazer um jogo com uma pegada que não tem essa violência explícita. A galera se bate ali, mas não é aquela violência. Você fala, puta que pariu, doeu esse golpe. Ou, acabou sua barra de energia, o cara morreu. Não, o cara vazou do cenário. Você não tem a morte do cara, o cara caindo, putz, morreu ali, entendeu? Você tem aquela parada de você tira o cara de jogo pra você conseguir ponto. Então é mais questão de pontuação do que você ver a estamina do cara caindo, entendeu? É, muito pelo contrário, nem tem barra de estamina, né? Aliás, esse era o conceito que no começo, essa Super Game Power que eu peguei, que falava dos golpes e falava do jogo, era uma coisa que eu não conseguia entender muito bem como funcionava, sabe? Porque eu pensava assim, mas como assim você bate e aumenta a porcentagem? Nossa, eu ficava doidaço, cara. Eu olhava assim, eu não conseguia nem entender, tipo, qual que era o ponto da porcentagem que o cara ia vazar, sabe? Quando você tenta explicar portal pra alguém, mas fala assim, não, melhor você jogar, é a mesma coisa, cara. Você tem que pegar assim, ó, quer entender? Jogue. Exato, exatamente. Comentário aleatório, eu fiz minha mãe jogar portal, ela gostou. Ó, campanha, faça sua mãe jogar portal. Exatamente. E conte pra nós a experiência depois. Faça um vídeo. Faça um vídeo, isso, perfeito. É, campanha, faça um vídeo da sua mãe jogando Portal. Os melhores vídeos serão premiados, nem que seja com... Jogos da Steam. Eu compro jogos da Steam. Aí, ó, melhores vídeos da mãe jogando Portal serão premiados com jogos da Steam. Mandem seus vídeos. Ó. Resultado final de agosto, pronto. Deu a louca no chefe. Promoção, gerente tá louco. Só hoje, no level mais você compra. Aquele negócio. Bom, então vamos falar a respeito da gameplay, cara. A gameplay, como a gente falou, não tem aquele esquema de barra de estamina ou barra de energia que o personagem vai perdendo assim que vai levando dano, né? Isso é clássico, né? Que todos terminaram... É, ele falou, não, vamos fazer uma parada diferente, então vamos colocar a porcentagem de dano que você vai recebendo e conforme essa porcentagem de dano vai recebendo, você é lançado a cada golpe mais longe, entendeu? Então por isso que você tem que saber controlar, se afastar da galera, então você tem toda uma estratégia que você cria por causa dessa informação que você tem na tela ali, que é o que? A quantidade de dano que você já tomou. Mas, em compensação a isso, você fala, pô, o cara tá com 200 20% de damage lá já, que o cara já tá vermelho já, o damage ali, tá piscando, tipo, me dá um soco que eu saio do cenário, tá ligado? Normalmente são batalhas que acontecem em cenários que tem partes onde você não pode cair, ou partes que você tem itens do cenário que, tipo, te dá dano e te arremessa pra longe. Por exemplo, um dos cenários assim, que é mais icônicos assim, que te dá dano, é o cenário que você joga no planeta, eu não lembro exatamente o nome do planeta lá, que é o planeta do Metroid lá, que... Você não pode cair na lava. Zebs, que a cada 30 segundos aquela lava ácido que eles falam assim, ela sobe e você tem que ficar até na parte mais alta. Imagine você ficar na parte mais alta com um monte de gente querendo destrupar ali, né? O próprio cenário do F-Zero, né? Que ficam os carros passando da corrida e você tem que desviar deles. E por isso que acabou desenvolvendo tipo um jogo que é um... que o Excel diz... Cara, eu considero muito mais um jogo casual do que um jogo de luta. Porque é diferente do... que tradicionalmente jogo de luta, você tem mais um público apegado assim, mais, como que eu vou dizer? Hardcore. Mais hardcore, que fica matutando estratégias com o personagem e tal, e com Smash Bros. Você não vê tanto isso. Você tem dois botões, cara. A grande maioria dos jogadores em si de Smash Bros, você vê o pessoal pegando, tipo, ah, vou jogar um pouquinho aqui pra me divertir, e joga a sério outra coisa, entendeu? Eu concordo com você, cara. Eu acho que a maior parte das pessoas que jogam Smash Bros, ela não tá preocupada em, sei lá, em masterizar as técnicas e as habilidades únicas de cada personagem. Isso! E saber aquelas coisas. Eu concordo. Mas assim, ele tem uma profundidade de técnicas e movimentos assim, e habilidades que, se você vê pessoas e profissionais jogando, você pensa, meu, como que essas pessoas estão fazendo isso, sabe? Ele é um jogo que ele tem uma complexidade muito grande se você quiser se aprofundar. Mas sim, ao mesmo tempo, ele é jogado, na maior parte das vezes, numa grande bagunça. E assim, ele é muito divertido, tanto tão divertido quanto quem quer se aprofundar que nem um maluco e saber tudo do jogo. E é o principal objetivo da Nintendo na grande maioria de seus jogos, né? Sim, ele acaba tipo sendo competitivo mesmo com uma cara que joga tipo hardcoremente. Você pode até conseguir bater nele se você pega um personagem que faça um tipo de ação lá. Claro que normalmente os caras que treinam hardcoremente jogo nesse estilo assim, eles têm contra-resposta, mas no geral você consegue competir com a pessoa. Você sabe, ah, meu Deus, eu vou ficar preso aqui no canto e só, né? Tanto que outra coisa que entra como elemento de jogabilidade, né, são os itens, né, que você não depende só da porrada que você tem, ou do grapple que você pega e arremessa cara longe. Vão aparecendo itens que você pode recuperar vida, você pode aumentar seu status de força. São itens icônicos de vários jogos, já que aproveitando a gente tem que dizer assim que o primeiro jogo ele só usa jogos da Nintendo e Second Party, né, que eles falam assim que são jogos que foram só lançados nos consoles da Nintendo, né. Por exemplo, o NES, que é um personagem secreto que tem no Smash Bros, ele é do jogo chamado Earthbound ou Modern para os Estados Unidos, para o Japão, perdão. Esse jogo só foi lançado para a Nintendo e não tem relação com a Nintendo em si. E vão aparecendo uns itens de vários jogos. Aparece ali uma Pokébola, aparece ali uma florzinha do Mario, né, para você, tipo, conseguir fogo. Sim. Então, são vários itens. O martelo clássico do primeiro Donkey Kong, sim, que é o Mario subia com, que é o mais roubado de todos. Mas é um dos... Sim. Eu jogo com aquele item cancelado, cara, porque qualquer pessoa que pega aquele item mata todo mundo, é impossível. Não, mas caiu o martelo. Pega o martelo! Pega o martelo! Vira uma guerra doente pra pegar o martelo. Você tira o objetivo principal do jogo, que é você jogar todo mundo pra fora da arena e você conseguir menos vezes caindo fora da arena, que você substitui pra isso, né? Tipo, pega o martelo! Meu primo tinha uma técnica maldita que ele jogava com o Pikachu. Eu chegava o martelo perto dele e dava dano nele e não matava, cara. Ele dava um tipo de golpe em cima do martelo e o martelo, tipo, até dropava também. Existe. Tem essa técnica. Por isso que eu tô falando, cara. Joga avançado. Uma curiosidade, aí você mencionou o NES de Earthbound, né? É engraçado que a série Modern, né, do jogo Earthbound, ela é pouquíssimo conhecida, assim, né? Não é muita gente que joga, assim, que teve contato. Mas sempre teve personagens de Earthbound desde o primeiro Smash Bros. Porque o próprio HAL Laboratories, lá, o estúdio que faz, ele foi responsável por toda a série Earthbound desde o começo. Eu chego a dizer, é o mal da ocidentalização de muitos jogos. Tipo, sim, jogos que lá foram de um sucesso tremendo e aqui, tipo, não passou de só mais um jogo na prateleira que poucos viram. Mas pensa o seguinte também, tem que pensar o contrário. Quanto jogo tem que sair ocidentalmente, digamos assim, que chega na prateleira do Japão, a galera ignora totalmente. Mas aí não é pelo jogo não ter divulgação e tal. é mais por não fazer o gosto do público oriental, entendeu? Uhum. Eu acho que chega numa vertente diferente, ainda que é, possa dizer que ele também não fez sucesso lá, entendeu? Bom, falando em personagem, Excel, você pode, por gentileza, falar a lista dos personagens que participam do primeiro jogo da franquia? No primeiro jogo, a gente vai ter 8 personagens disponíveis logo de cara, né? Que vão ser o Mario, o Donkey Kong, o Link, a Samus, o Yoshi, o Kirby, o Fox e o Pikachu. E depois, Pera. Você tem que bater palmas já pra essa galera que eles pegaram, cara. Pegaram, tipo, praticamente tipo, os personagens icônicos, né, cara? Eu me recuso a bater palma... Pra quem? Donkey Kong. Eu não gosto do... Mentira, eu gosto do Donkey Kong. Mas eu não gosto dele num jogo de luta. Eu não gosto da ideia dele num jogo de luta. Sim. É, porque ele é um bosta. É que tinha que ter, né, cara, o personagem pesadão. Ele é o Zangief do Smash Bros. É, mas... ele até gira com os braços, cara. Ele é faz um patrão, passou o pilão lá, né? O braço dele já me salvou de cair, ó, caindo, giradinha de braço, helicóptero, voltei pra plataforma. É um dos melhores jeitos de voltar pra fase. Não, não, não é mais roubado que do Pikachu, né? Puta que pariu. Teleporta de volta pra plataforma. Mais roubados são os do Kirby, do Jigglypuff, que eles podem ficar flutuando várias... Ah, e o Kid Icarus, né? Então... Esse é de outro jogo. Enfim. E depois, você podendo liberar, né, o Luigi, o Capitão Falcon, o Ness e o Jigglypuff, veja só. E que são, acho que o Luigi é meio que um clone do Mario, né? Mas... A diferença deles é bem pequena, na verdade. É. Agora, eu acho o Ness e o Capitão Falcon... Um dos que tem as jogabilidades assim, mais diferentes, assim, dos outros, assim, acho eles bem legais, assim. E não só a jogabilidade mais diferente, como, ainda que resguardadas as devidas proporções, eu considero eles mais fortes do que os mencionados anteriormente, inclusive. Ah, cara, o Capitão Falcon tem o Falcon Punch, né, que ficou o clássico do Smash Bros, né, até clássico, hoje. Clássico. Tem até remixes do Falcon Punch em várias... Falcon Punch quase virou o nome do level mais. Toma quase essa. Olha só! E um universo paralelo. Nos porões do level mais, né? Informações secretas. O level mais se chama Falcon Punch. É. Mas o que é engraçado é que eles conseguiram pegar um cast de personagens, assim, todos... Que, assim, eles não precisavam criar personagens carismáticos, porque os personagens da Nintendo já são carismáticos, né? Exatamente, isso que foi legal. Tipo, ele não teve todo aquele trabalho de ter que criar todo um universo com toda uma gama de personagens. Eles já tinham... uma gama enorme de personagens, e eles resolveram simplesmente aproveitá-los, né? Cara, foi a jogada mais, tipo, vamos fazer um crossover que vai dar dinheiro mais fácil pra gente, né? Então, pronto. E a gente não vai ter que pagar nenhuma patente, né? Sim. Exatamente. Eles olharam assim, pega aquela caixa que tá ali escondida no cantinho ali, pega ali e traz aqui. O que tem de velho ali? Vamos trazer de volta. Caixa de patentes da Nintendo, joga pra cima. O que cair em cima da mesa entra no jogo. E além desses personagens, tem outros personagens clássicos da Nintendo também que aparecem nos itens, né? Exatamente. É, nos itens tem basicamente vários tipos de pokémons que acabam aparecendo, né? Porque você tem o item Pokébola, você pode jogar e aparecem vários tipos de pokémons. Você dá uma pedrada na cabeça do cara, o cara voa longe e aparece pokémon pra estrupar ele. Tipo, mais ou menos assim. Tipo, parece cara, um Charizard pra concluir, né? É mais ou menos isso. Você tá com uma bola de aço na cabeça do pokémon e ele cai desmaiado, tá ligado? É, tem o Mr. Saturn, que é tipo um bonequinho bizarro, que é da série Earthbound também, que você pode pegar e tacar nos carinhas. No primeiro não tem muitos personagens em formas de itens, né? Depois que mais pra frente teve um esquema de summons, né? Mas a gente fala nos próximos jogos. Eu devo só dar destaque, a gente já falou do martelo, apelão, mas eu devo dar destaque àquele taco de beisebol, cara. Caraca! Aquela parada Ona Mundo, se você tá, tipo, dá meia lua e o botão de ação, né? Não, meia lua nada, é só apertar pra frente e o botão. Não, eu nunca consegui com o Taco Beisebol fazer aquele barulho que faz... Tim! Que faz barulhinho, ah, né? Cara, faz. Cara, é muito forte. Faz, faz é destruidor, velho. Não, meu primo fazia com o Pikachu, cara, ele falava assim... Cara, eu quero jogar com o Link, mas você não deixa, me fica jogando pra fora, parado. Link! E assim, ó, normalmente os personagens, eles têm, acho que até 3 pulos pra você poder retornar à plataforma, né? 2. É, mas acho que... Não, chega a ser 3. É o normal, um pulo duplo e um golpe que é o... É, golpe, isso. Retorno. Retorno. E o pior personagem de todos pra isso é o Link, cara. O Link não faz merda alguma, né? E o outro que é meio troll face é o Yoshi, porque o Yoshi, quando você faz pra cima e golpe, ele não voa, ele toca o ovo e você sabe a galera, tipo, caindo no buraco e tacando o ovo, tá ligado? Ah, como assim, cara? O Link, ele é muito bom de retornar, porque... O Link, ele dá aquele... com a espada. É, ele dá um shift com a espada. E depois ele ainda pode jogar o gancho. Você pode se prender com o gancho. Isso é uma movimento. É verdade, velho. O... Não pode esquecer do gancho, hein? Oh, tem que fazer um gancho nisso aqui, né? Movimento pró. Agora o Yoshi é realmente horrível, velho. É, pra voltar pra plataforma com ele, você esquece. Aquela plataforma considera-se caído já. É. O Yoshi era difícil porque ele não tinha esse golpe. E o Ness, ele tinha um golpe meio diferente que você soltava um rainho, você tinha que acertar o raio em você mesmo. Sim. Pra te dar um impulso. Também era bem difícil voltar com ele. Mas se você pegasse a manha, cara, aquela parada era muito roubada. É, era um dos golpes mais fortes também, né? Sim. Em questão de jogabilidade é isso, né, cara? O sistema de combate dele é bem simplificado. É praticamente dois botões que você tem ali. Você pode utilizar um pra defesa, né? Estilo Mortal Kombat. Mas ele tem uma justificativa porque o cenário é, tipo, você tem ataque recebendo de um lado ou de outro. Então você não tem como defender segurando pra trás, né? Então você tem que ter um botão pra você fazer aquela Smash Ball, que seria a justificativa de você estar ali defendendo, né? Uhum. Qual foi o máximo de dano que vocês conseguiram ficar, tipo, no cenário? Qual que é aquele máximo quando vai pra Sunday Death? É 315, não é? Acho que nessa Sunday Death começa com 300. Não, a Sunday Death, qualquer encostão que você tomar, você pula. Sim. É 315, não é? É 315, eu acho, também. Aí, ó, mandem hate mails aí criticando a gente e falando se é 315 mesmo. Na minha cabeça era 300, cara, mas eu posso estar errado. Eu acho que eu lembro do 15 bem claro, assim, na cara. Na tela. É por isso que eu tô na dúvida também. Número redondo, sabe? É. Tem um primo de um amigo meu que ficou com 512. 512? Ah, não, essa história de recreio. Ele assim. Também pegou a Triforce numa árvore? É. Pegou. Só pode, né? Ressuscitou a Ares e tal. Bom, um outro destaque que a gente tem que falar aqui são os cenários, né? Os cenários são bem representativos aos personagens, né? Cada versão do jogo, os cenários ficam, nossa, melhores ainda, né, cara? Sim, e é legal, sim, que todo cenário tem um tipo de diferencial, né? Por exemplo, a selva lá, que é o cenário do Donkey Kong. Não tem aquele barril, assim, que você usa, tipo, clássico no Donkey Kong Country 2, 1, assim, que você fica sendo arremessado. Aquele barril, às vezes, é essencial pra você poder voltar à plataforma de volta, né? Exatamente. Então, por exemplo, tem o Hyrule Castle lá. Cara, aquele tornadinho lá, cara, fazia diferença. Tipo, parecia um tornado do nada e pegava a galera e arremessava pra cima. Mas quem tivesse com dano, tipo, elevado lá, de porcentagem, era, tipo, jogado pra fora, tá ligado? Era muito foda nesse quesito. Então, são vários cenários que são representativos aqui. Só listando rapidão, o Castelo Peach, Kongo Jungle, né, que é da parte do Donkey Kong, o Hyrule Castle, o Planeta Zabes, a Ilha do Yoshi, o Dreamland, que era o cenário que tinha aquele ventinho lá que podia você derrubar você lá, que é aquele cenário do Kirby. Melhor cenário, aliás. É, tem o Setor G, que é o maior cenário de todos, que você tava em cima da nave lá, Star Fox, né? Ah, qual que é o nome daquela nave? Grid Fox. Aí você tinha mais um outro cenário, que era a cidade de... Saffron City, que é a do Pikachu. Então, você tem todos os cenários, assim, além de cenários exclusivos, quando você faz modo história, né? Você joga contra os personagens, ou contra variações de personagens, assim. Depois você enfrenta um personagem que não é jogável, que é o Metal Mario. E depois, no final, você vai lá e enfrenta a Master Hand, né? Exato. Que, teoricamente, é a mão que está brincando Sim. com os bonequinhos, né? E quem não fez isso, né, cara? Eu brincava direto, tipo, minha mão da voadora nos bonecos. Tá ligado? Exato, cara. Eu não fazia golpes, isso, né? Velho. É que você não era tão autista como a gente, né? Eu achava nonsense a minha mão entrar na brincadeira do boneco. É uma coisa quebra da quarta barreira, né? Não, tipo quando o ator fala com o público no cinema. Exato, cara. Barreira, tipo, nossa. Não rolava. Um outro destaque que a gente tem que falar aqui, até porque nosso podcast se chama Game Track, né? É a parte de trilha sonora que eles pegaram os temas e fizeram rearranjos de temas clássicos, né? Das músicas, seja dos cenários ou seja músicas dos próprios personagens, né? E a pessoa que tá por trás da composição, né? É o Hirokazu Ando, que fez uma trilha sonora foda. Ele praticamente... tudo zoando, né? Badunt. Ah... Alguém chamou os Zavs nessa conversa? Peraí, opa. Bom, o que praticamente ele fez antes de Smash Bros. Foi apenas música pro Kirby, pra série Kirby. Ele fez muitos jogos da série Kirby, né? E que muitas vezes, ó, são subestimados, cara. Porque a trilha sonora, no geral, assim, do Kirby, ela é muito boa. É excelente, excelente, cara. É muito boa. É que assim, é que eu não sei quanto a vocês, mas eu tipo, conheço muito pouco de Kirby. Cara, eu tive mais contato do Kirby pelo DS. O DS foi, acho que DS, Game Boy, foram os consoles que mais, tipo, trouxeram ele, né? Tipo, porque em console você não lembra. Aqui no Ocidente, pelo menos, ficou mais por conta dos portáteis mesmo. Uhum. Mas o Kirby, ele tem uma trilha sonora muito boa. Ah, cara, é uma das melhores trilhas sonoras. Inclusive, uma das melhores músicas, né? É. Pensando bem, assim, tipo, por exemplo, no Japão, essa cultura de portátil era mais forte, né? Então, você, tipo, tinha muita gente conhecendo o Kirby por causa dos portáteis, assim, que praticamente tinha. Aqui no Brasil, era meio dúzia de gato pingado que tinha, por exemplo, um portátil. Quando o meu primo teve o primeiro, o Game Boy dele, aquele que era tela preto e branco, e a galera já tinha, tipo, DS no mercado, tá ligado? Caramba. Nossa senhora, velho. Só toma essa, né? Não, o meu não é tanto, assim. Pelo menos eu consegui jogar Pokémon Red no Game Boy Pocket. Que acho que olha só. A gente teve aqui porque era importado. Você estrupado só por um comentário aqui, mas eu tenho que falar, cara. Eu nunca joguei Pokémon. Ah, não! Que isso? Nossa, cara. Que eu tô fazendo aqui? Blasfêmia. Aproveitando o ritmo das músicas embalante aí no fundo, provavelmente deve estar tocando algo bonito assim, ou não, dependendo da potência ou habilidade do editor. Então, galera, vamos aproveitar agora e vamos fazer o nosso primeiro pedido de música. Então eu deixo as honras para o nosso querido Eric Santos, por favor. Isso aí, cara, eu vou aproveitar que a gente estava falando aqui já de Kirby, né, que o Zoando aí fez a trilha do Kirby. E Zoando. Você pegou essa mesmo, né? Cara, o nome do cara é Zoando, velho. É Zoando, cara. Eu tô falando dele de verdade. Enfim, né? A música que eu escolhi é a da música do cenário do Kirby no Smash Bros. 64, do Dream Land, que é um dos cenários que eu mais jogava, assim, porque ele era um dos cenários mais simples. Ele tinha três plataformas, ele era grande, assim, não tinha nenhum grande obstáculo te impedindo, assim, ou seja, você podia ter um jogo ali tanto plano quanto aéreo ali de luta. Mas, ô Eric, você tá ligado, assim, que ainda até hoje tem campeonato de, acho que, de melee na EVO, né? Sim, e esse é o cenário. Esse, né? Exatamente. E eu fui descobrir isso só pra frente, tá ligado? Tipo, sempre que eu pegava, eu jogava assim, ou eu jogava, sei lá, com mais computadores e um amigo, ou eu pegava, tipo, fazer duelos. Assim. Quando eu ia fazer duelo, que era só um contra um, eu sempre pegava esse cenário. E depois eu descobri que ele é o cenário das lutas oficiais, né? Sério? É, pois é. Ele é balanceado, tipo, é um cenário simples. Você tem que ter a sua habilidade pra voltar, conforme a gente falou lá, que cada personagem tem um estilo de voltar, né? E só. Você não tem nada que impede mais, por exemplo, algo se movimentando. Por exemplo, aquele cenário do Mario, que é a célula Peach lá, tem uma plataforma embaixo que fica se movimentando. Aí tem uma parada ali em cima que é muito zoado. Ele é o cenário, assim, mais limpo pra você. Assim, que ele não tem tanta influência na sua jogabilidade. E, cara, é uma das músicas, acho que por eu ter tanto jogado nesse cenário, pra mim ela é uma das músicas mais icônicas, assim, do primeiro Smash Bros. E é uma música muito boa, ela é o tema principal. Ela é a música mais feliz do mundo. É muito feliz, cara. Sério. Eu tô falando essa música, eu tô, tipo, meio, assim, agitado. Sorrindo, né? É, tipo, porra, que é isso? Enfim, toca aí, Dreamland Team. Ao contrário do Eric, eu não cheguei a jogar muito nesse cenário, como eu jogava com os meus primos, ele fechava em 4 pessoas, em vez de falar jogar D4, né? Eu jogava muito no primeiro cenário que você vai jogar no modo história, né? Que é o cenário do Hyrule Castle, né? Do Zelda. E é o cenário, pra mim, assim, que ele é maior, você podia ficar no canto só spamando a galera com bomba. Por exemplo, eu jogava com o Link, eu ficava spamando a galera, tipo, jogando bomba, jogando o bumerangue. Esse cenário, ele ficou tão icônico pelo fato de ter jogado bastante, assim como o Eric teve lá com o Dreamland, que a música dele, cara, não sai da minha cabeça, sério. É muito foda. Pra mim, é uma das músicas mais icônicas da série. Mesmo que eu não tenha jogado muito o Brawl, muito o Melee, é uma das músicas mais foda de todas, né? Então, Hyrule Castle, né, o tema do cenário, toca aí! Bom, a música que eu vou pedir é a música do Metal Mario, do primeiro jogo da série, né? É uma coisinha única, muito divertida de se escutar. Ela traz uma empolgação assim interessante pra você. Acho que bem provável foi aí que meu padrinho caiu. Eu tava lá. Vai! Mata o Mario! Mata o Mario! Aquele bicho, cara, tá ligado o Zangief de ferro que tem no Marvel vs. Capcom? Mesma coisa, você fica batendo e ele fica andando assim, te dando porrada, tá ligado? Cara. Não, e pensa, se o objetivo é você jogar o personagem pra fora da tela, e o Mario de metal, ele é tipo o triplo do peso de qualquer personagem, então você dá porrada nele, você joga, ele não vai pra longe, cara. Ele fica ali de boa, sem fazer nada. E aí, Piazinho, você tá fazendo o que aqui? Tipo, um tapa na cara, assim, de metal, né, no caso. Tapa na cara, entendeu? Pois é. Agora, quando você joga e você consegue jogar, ele cai, tipo, que nem uma pedra bizarra. Uma pedra. É, só que de metal. Opa. Pede pra tocar, Snake. Pede pra tocar, Snake. Ah, toma essa coisa. Esse cara que não grava podcast faz tempo, dá nisso, né? Perde o costume. We'll be right back. Eu acredito sim que pelo fato de a gente ter jogado mais, possibilidades até de emuladores, né? O primeiro jogo da série acho que marcou mais a gente pelo fato de, em questão musical, né? Até porque eu também não joguei dos outros jogos tanto assim. E eu também escolhi mais uma música do Smash Bros, que é a música que toca contra a batalha final, né? Quando você luta contra a Master Hand. E é o tema dela, que é muito maneiro. Eu acho um tema bem agitado, assim. É aceito, né? Quando você luta contra um boss. Então, toca aí. Pronto, falei tudo besteira, mas enfim. É, essas pessoas que ficam sem tempo de gravar, né? Se enrola e não fala nada. Depois do sucesso que foi o Smash Bros, né, 64, a gente teve pouco tempo depois, né, acho que 2 anos depois só, em 2001, o lançamento do Smash Bros Melee no Japão e nos Estados Unidos, e em 2002 na Europa e na Austrália, e no resto do mundo, obviamente. E, cara, ele foi, assim, acho que, sinceramente, é uma continuação que mais expandiu um jogo que eu vi nos últimos tempos, sabe? Tipo, é bizarro a quantidade a mais de conteúdo que tinha no Melee em relação ao Smash Bros. 64. Tinha, tipo, mais que o dobro de personagens, mais que o dobro de cenários, vários modos de jogo diferentes, assim. Era realmente uma continuação chocante de tantas mudanças que tinha em relação ao primeiro, né? Esse eu não relei a mão, sério. Acho que eu nunca relei a mão num cube, então... Esse é o problema, né? O Melee, eu fui jogar 3 anos depois de ter lançado na locadora e, cara, terminei tendo pouco contato. Apesar de ser muito legal, gostei muito, mas eu terminei tendo pouco contato e demorando pra me adaptar por causa daquele controle chechelento do cube, cara. Ah, ô louco, como assim? O controle do cube é muito bom, cara. Eu jogo no Brawl do Wii com o controle do cube. Eu não consigo me adaptar com aquele controle. Talvez por não ter tido tanto contato quanto deveria. Uhum. Mas das vezes que eu tive contato, eu não consegui me adaptar com aquele controle, sério. É muito estranho. É, ele tinha... Assim, a jogabilidade não mudava muito em relação ao primeiro Smash Bros, né? Ele tinha basicamente o mesmo sistema de porcentagem, os estágios com elementos interativos, os golpes simples, né? A única coisa basicamente de diferença de jogabilidade é que ele tinha um golpe a mais pros personagens, né? Porque antes eles tinham só 3 golpes especiais, né? Esse daí eles passam até 4. E esses golpes, eles têm até um nome, né? Smashes, né? É, são os Smash, porque você podia carregar eles por mais mais tempo, assim. Tipo, você carregava e ele saía mais forte, causava mais impacto, né? Era muito, muito maneiro. E, cara, só um comentário sobre o Smash Bros. Melee. Tipo, quando ele lançou, eu já era muito fanático pelo Smash Bros. 64. E eu era, não tinha um cubo. Tipo, não tinha perspectivas de poder comprar um cubo um dia. Cara, eu fiquei anos e anos namorando esse jogo, tá ligado? Tipo, eu ia no GameFAQs, tá ligado? Tipo, eu abria as facts de Smash Bros. Melee e ficava, tipo, lendo sobre os golpes, sobre os personagens. E sonhando com o dia que eu ia jogar, tipo. A primeira coisa que eu fiz, quando eu entrei na faculdade, eu peguei um estágio, eu juntei uma grana e comprei um cubo e Smash Bros. Melee, só. Sim, e tanto que... Esse sucesso, né, do Super Smash... Eu sempre esqueço o Super, mas é Super Smash Bros. Melee. No caso, ele foi tão... Foi sucesso, sim, que ele foi o jogo mais vendido, né, pra GameCube. Que ele se tornou o console seller, né, tipo, praticamente, né, do GameCube. O que tinha de bom no GameCube, na boa? Tinha Mario Sunshine, mas só a franquia da Nintendo mesmo, porque o restante em si... Não! Tá bom, parei. Tinha Luigi's Mansion, velho. Franquia da Nintendo, né? Por favor. Luigi's Mansion foi um grande best-seller. Mas só isso também, né? Tipo, você não pensa muito assim, vamos fazer uma mídia diferente. Então eles arriscaram bastante, né? A Nintendo sempre gosta de fazer umas coisas meio malucas assim, mas o que ela poderia fazer de mais clássico ela fez, assim. Ela foi lá e fez o Melee e foi um dos jogos, foi o jogo mais vendido do console, né? Tanto que ele tem na capa, assim, tipo, Nintendo Best in 4 Players Action, né? Tipo, o melhor jogo pra você jogar em 4 pessoas, jogo de ação assim, entendeu? Você vê qual que é o nível da parada, tipo, veio, ele destruiu assim, porque já de cara, já tocou muitos personagens, né? Pegou todos os personagens que tinha no primeiro jogo, apresentou a Princesa Peach, a Zelda barra Shake, né? Que você pode mudar a jogabilidade ali conforme isso aí. Todos sabem, né? Por causa do spoiler, etc, que tem essa justificativa. E apareceu a dupla lá, que era o Ice Climber, né? Sim, cara. Então, pra quem já tava no hype do Bros e viu esse jogo, cara, falou, caralho, só isso aqui já mata o restante do jogo. E a galera fala, não, pera aí. Vamos ter mais aqui. Temos praticamente 11 personagens secretos, assim, que você tem ali, que você pode abrir, né, conforme o jogo, conforme o modo história, etc. É, o Dr. Mario, o Falco da série Star Fox, o Ganondorf, o Jigglypuff, que, na verdade, não deveria ser escondido, né, já deveria estar ali exposto, né, o Luigi, o Marth, da série, a primeira vez que aparece na série, né, a Fire Emblem, né, que é aquela série de RPG meio conhecida mais no Oriente, mas também só saiu pra Nintendo, que ela vem lá desde o Super Nintendo pra cá, né, então são personagens, assim, que querendo ou não, eles aproveitaram até a franquia, né, pra falar de um personagem, a galera falar, pô, que personagem é esse? Eu vou dar uma pesquisada, e ele acha, olha só esse personagem, mas que os caras estão querendo um personagem lá da série de Super Nintendo que já não tá fazendo mais? Aí os caras aproveitaram, já lançava outro jogo, então o jogo funcionava até como um marketing pra outras coisas, né? Com certeza, né? Aproveitar todas as armas que tem pra fazer dinheiro. Sim, é verdade. É o Mewtwo, o Pichu, o Roy também da série Fire Emblem, o Young Link, né? Que eu não sei de qual que jogo que exatamente que é da série. É, algum Link que ficou perdido no tempo e espaço. A Link to the Past. Holy. E um outro aqui que eu acho mega bizarro, que eu não consigo olhar pra ele e falar, tipo, com cara de nojo, cara, que é aquele Mr. Game & Watts lá. O Mr. Game & Watts, cara, não fala assim dele, coitado. Ele causa um dano monstruoso. É, uma outra coisa que entra também, acho que o Eric aproveitou bastante, né? Foi os achievements, né? Cara, exatamente. Era uma coisa que nem existia, nem era muito comum nem nos outros consoles na época, né? Esses troféus. É, troféus, você fala, tamo junto. Isso aí, esses troféus que tinha, né, cara, você conquistava, dependendo do seu jogo, tinha várias maneiras de você conseguir os troféus a mais. Você podia ter uma coleção, se não me engano, quase 300 troféus. Sim, E tinha aquela maquininha Foi bem os primórdios mesmo, né? Sim. Mas não era assim, não era uma coisa que você, sei lá, não era o sistema de ativamentos que a gente conhece hoje. Tipo, você causou X de dano, ganhou troféus... Não era bem assim. Você tinha maneiras aleatórias de conseguir os troféus. Você podia comprar numa máquina que saía um troféu qualquer, assim. Aquelas maquininhas de bolinha, né? É, exatamente. E, cara, como eu falei, eram quase 300. E era assim, de todos os tipos de coisas. De itens, de fases, de personagens do próprio jogo. De personagens da Nintendo em geral que nem estavam no jogo. Que nem eram mencionados no jogo, mas que tinham um troféu dele lá só pra você. E todos os troféus tinham uma descriçãozinha, assim. O jogo de que era o troféu. Cara, era um fanservice ilimitado, assim. Era muito bom aquilo pra quem curte, assim, as franquias da Nintendo, sabe? Tem um troféu, assim, que tem até um caso à parte, assim. É a franquia Perfect Dark, né? Sim. Era pra ter um troféu relacionado relacionado a essa franquia, né? Pode ver que nem tem personagem da franquia ali, mas os caras colocavam pra referenciar, fazer fanservice de um monte de coisa, né? Já que era Nintendo, tipo, tava no poder ali, né, do jogo, né? Só que era um troféu, tipo, Motion Sensor Bomb, né? Que seria, tipo, algo que você faria que você colocava uma bomba de sensor ali pra explodir. Só que esse troféu, ele teve a sua aparência mudada, porque em vez de eles usar a referência da mina de aproximação do Perfect Dark, eles optaram por fazer a mina de aproximação lá do GoldenEye, né? Que tava, tipo, o pessoal tava no hype por causa do sucesso, até ainda, até aquela época tava fazendo sucesso ainda, né? E mudaram o Achievement pra Top Secret, né? Que seria um outro nome que colocaram. Mas, cara, assim, era tanto conteúdo a mais, além desses troféus, tinha, assim, tinha muito mais personagens, tinha esses grandes troféus, tinha muito mais estágios, né? Quantas fases tinham? Eu nem sei, mas eram muito mais, assim, era mais que o Não, só em secreto já tinha mais de 10 fases secretas, então você já viu a quantidade de cenários no total que você tinha, né? Você tinha muitas opções de cenário, cada um dos cenários tinha sua peculiaridade, né? Que você poderia utilizar. Em questão de personagens, que a gente falou, né? Tem vários personagens, mas o pessoal diz que existe personagens clonados, né? Que só muda praticamente, tipo, o quê? Velocidade, força, sim, né? Porque os golpes são iguais. Por exemplo, o Mario era igual ao Dr. Mario, o Link igual ao Young Link, né? O Pikachu igual ao Pichu. É muito parecido. O próprio Ganondorf, ele é um clone do Capitão Falcon. Falcon. Uhum. Eles mudaram isso depois no Brawl, mas no Melee realmente tinha bastante clone. Mas eles tinham uma jogabilidade muito diferente, cara. Assim, era balanceada, por fosse, né? Por mais que fosse, assim, os golpes iguais, alguns golpes-chave eram diferentes, sabe? Então você usava de uma maneira totalmente diferente. É porque é criatividade mesmo pra questão de criação de novos estilos de jogar com os personagens e tal. É, querendo ou não, é limitada, assim como é no geral com um jogo de luta. Tipo, por mais que você consiga inovar, criar um jeito diferente, você sempre se vê esbarrando nos mesmos obstáculos, né? Sim. É meio difícil você criar uma jogabilidade diferente pra um jogo como Smash Bros, que é baseado basicamente em plataforma e enfim. É, principalmente com Smash Bros, né? Porque além da questão da plataforma, ele é um jogo de luta que ao mesmo tempo é profundo e é simples pra qualquer um poder pegar e jogar. Uhum. Sim, pois é. Mas é aquela coisa, né? Tem aqueles personagens, sempre tem os personagens mais complicados que não é todo mundo que consegue jogar. Por exemplo, o Mewtwo, por exemplo, ele era um personagem bem difícil de você jogar se você não tivesse habilidade, assim. É uma coisa que eu me arrependo até hoje, não ter conseguido jogar com o Mewtwo, cara. O Mewtwo era muito bom se você soubesse, cara. Mas relaxa, ele nem foi pro Brawl, né? Pois é, nem foi. Trocaram ele por um bosta de personagem. Enfim, né? Cara, mas, assim, tinha muita coisa nova, assim, muito cenário novos, e tem inclusive, talvez medindo os cenários, tem algum maior no Brawl, mas tem um dos maiores e melhores cenários de toda a série, que é o Hyrule Temple, que é tipo um cenário gigantesco, assim, ele tem várias áreas diferentes no mesmo cenário, quando a câmera afasta, se tá cada um num ponto do cenário, você fica minúsculo de tamanho que é o cenário. E tem cenários, tipo um cenário lá do F-Zero, cara, que é um dos cenários mais foda de todos, você tá no meio da pista, você pode, tipo, você tem que sair da pista, né, senão os carros batem você, não é exatamente sim. Esse. Sim, esse aí mesmo. Tem esse também. Os cenários ficaram mais interativos, né? Tipo, sim, muito dinâmicos, né, cara? Às vezes tá um cenário que, de repente, lá no final da luta já tá em outro lugar, cara. É muito foda. Por isso que ele acaba, tipo, tendo destaque, tem, né? Sim, tinha um cenário que era Pokémon Floats, se não me engano o nome, que era, você lutava em cima de um monte de balões gigantes de pokémons. E, tipo, daí, sei lá, aparecia, e os balões saíam e trocavam os balões, e cada balão fazia uma coisa diferente. Tipo, era bizarro, assim. Os cenários, automaticamente, acabam sendo service, né? Você vê umas coisas muito maneiras. E eles colocaram até um modo single player, assim, porque no primeiro tinha o single player, mas era basicamente você enfrentar os personagens nos cenários deles, assim, não tinha muita coisa diferente. É, o ritmo de luta clássico, né? É, mas no Melee tinha o modo adventure, né? Que você jogava em várias fases que imitavam as fases dos jogos da Nintendo mesmo. Então você jogava, tipo, numa fase meio plataforma igual Mario, você jogava uma fase, tipo, de exploração com o Link, não com o Link, mas, assim, tematizado no Zelda, você jogava, lógico, com o personagem que você escolhia. Mas uma fase baseada em Zelda, uma fase baseada em Metroid, sabe? Eram fases com jogabilidade diferente mesmo, que não era só você matar o inimigo no cenário dele, sabe? Uhum. E era muito criativo esse modo Adventure também, e ele era bom pra se você não estivesse jogando em multiplayer, porque a graça do jogo, lógico, é o multiplayer. Mas ele conseguiu dar uma opção interessante também pro single player. Bom, em questão de trilha sonora também, novamente, fodástico, né, cara? Foi graduando junto com a franquia, né? Às vezes você vê um jogo que o jogo fica excelente e a trilha sonora decai, né? Como que é o nome daquele jogo de beat'em up clássico da SEGA? Streets of Rage? Esse, beleza, isso. Você pode ver, por exemplo, até o Streets of Rage, né? Que até o terceiro, né? Deixa eu fazer uma piadinha só. Fala. Repete a pergunta que você fez. isso. Qual que é o nome do jogo de porrada da SEGA? Não vi. Ai. Puta que pariu. Tem um Z-vírus aí com você, cara. Ô, Snake, tá complicado, sério. Vai se vacinar, velho, coitado. Bom, falando trilha sonora, né, zoando, né, podemos dizer assim. Na verdade, ele segue com a franquia até o final, né? Ele tá ali direto, ele é o diretor praticamente da parada, né? Aí entra mais três mentes ajudando o cara, que é o Tadashi Ikegaki, né? Depois entra o Shogo Sakai, que trabalhou em mais jogos, né? Ele teve um pouco mais de prestígio, principalmente por ter trabalhado lá com a HAL Laboratories, né? Que trabalhou nos jogos da Modern, né? E também teve mais o Takuto Kitsuta, né? Bom, Mili, quem que pediu música do Mili aí, galera? Eu. Então, animadamente, fale aí. Animadamente é a música da abertura, que é bem animada também, sabe? Qualquer coisa, cara, que seja, entre aspas, épica, tem que ser aquela coisa assim, motivante, que te levante pra cima e, cara, eu preciso jogar, velho. E vocês não acham assim que normalmente a abertura ela tem que ser melhor que o jogo? Tipo, qualidade? Que eu não vejo essas aberturas. É, a música é boa, mas a abertura em si, tipo, ela não é bonita, cara. Ah, cara, que é isso? Não é bonita, não é bonito, assim. Eu acho o jogo mais bonito do que a própria abertura, sacou? É, não, é que o jogo é muito bonito aí, mesmo. Aí, ó. Toma essa. Mas, cara, é que eu acho a abertura linda, cara. Eu fico vendo aquela abertura. Fiquei vendo muitas vezes. Eu ligava o jogo, quase sempre eu via a abertura antes de jogar, ligado? Só pra animar, assim. Então é isso aí, toque a abertura de Billy Smash Bros. Opa! Sobre Smash Bros. Billy. É. Nintendo Wii, foi lançado o Super Smash Bros. Brawl. Brawl, mano, Brawl, tá ligado? Já era de se esperar, né? Inclusive, quando do lançamento do Wii, uma das perguntas essenciais era quando sairia o próximo Super Smash Bros. Ainda que não fosse, como é que eu vou dizer, sem ser ofensivo? Porque eu não quero ser ofensivo. Ainda que não fosse o carro-chefe da empresa, em questão de vendas e popularidade, é sim um jogo muito jogado até hoje, né? Que nem a gente falou, é casual, mas até o público hardcore curte, entendeu? Tipo, não fala, não torce o nariz, né? Porque tem jogo que o casual curte e a gente fala, puta que pariu, sério que você curte? É, um jogo que agrada tanto gregos e troianos, né? E engraçado desse jogo, assim, que quando a Nintendo anunciou, né, que ia ter o Brawl, foi na E3 de 2006. E nessa época, o Masahiko Sakurai, né, que tava na direção dos jogos até agora, ele já tinha saído da HAL Laboratories, né? E o que aconteceu? O Iwata, né, que é o carinha da presidente da América, Nintendo América, anunciou na E3, falou, no outro dia seguinte, ele falou, ó, vai ter o Brawl aqui, a gente na vai... E3 de 2005. Sim, 2005 ou 2006? 2005. Tá, 2005. Aí no dia seguinte, foi lá e conversou com o Sakurai, assim, olha, a gente quer que você trabalhe novamente no projeto, etc, né? Mas falou, não, eu tô sem estúdio aqui, como que eu vou fazer? Aí a Nintendo foi lá abrir um estúdio exclusivo pra produção do Brawl, cara. Muito maneiro isso. Somente. Na verdade, eu vou abrir um estúdio aqui, então. Vou criar um estúdio só pra isso. Você quer um estúdio? Cara, todo podcast tenta imitar o Silvio Santos, né? Então, é o Brawl veio já com conexão Wi-Fi, né? Do Wii e tal, não sei o quê. Inovações ele terminou não trazendo tanto assim. Nos personagens novos, houve a inclusão de 3 personagens novos de outras franquias, sendo que dois deles já eram pra ter sido inclusos no Melee mesmo. Só que, infelizmente, quando houve a ideia de incluí-los no Melee, a produção já tava muito avançada e terminou não sendo possível. Ficando, então, pra adicionar no Brawl, que foi o caso do Lucas, de Mother 3, e do Snake! Oi! E esse foi o primeiro jogo da franquia que trouxe jogos de third party, né? Exatamente. De franquias que era multiconsole, né? Por exemplo, o Snake não era jogo exclusivo da Nintendo, né? É, tinha no Nokia e tal. É. Acabou. Zero da graça. Meu Deus do céu! Nossa! Mais um infectado pelos Z-vírus aí. E o terceiro, né, que eu não falei, só pra não, antes pra aproveitar agora, o Sonic, Sonic foi eleito por aclamação popular. Cara, tinha um grande boato no Melee de que seria possível você jogar com o Sonic, que tinha um jeito de você destravar o Sonic, que nem o boato da Triforce no Zelda 4, tá ligado? E daí no final, isso que é legal, tá ligado? É bem aquelas histórias de que o público fica pedindo e sonhando e querendo fazer aquilo, e depois a empresa vai lá e transforma em realidade, sabe? Que era o sonho de você poder fazer o Mario e Sonic se pegar na porrada, sem ser em esportes olímpicos. É, ou sem ser em fanboísmo clássico, né? É, fanboísmo clássico. ou desenhos de revistas antigas de um estrupando o outro, vice-versa, né? Meu Deus. Ô, Zabos, eu não sei que revista que você andou vendo aí, não. E fora isso, ele também trouxe os da Nintendo, né, Snake? Tem o Wario, o Wolf do Star Fox, parceria do Fox, a Zero Suit Samus. É que, na verdade, era uma extensão, né, do próprio personagem da Samus, né? Você podia utilizar a Switch, né? Dela. O treinador Pokémon, que daí, em vez de você pegar a Pokébola e tacar o Pokémon, é o treinador que taca o Pokémon e você controla o Charizard, o... não sei qual que é a segunda evolução do Bulbasaur. Ivysaur. E o Squirtle. Quando você controla eles, cada um tem um certo aspecto, né? Um mais forte, um mais rápido. Você podia ficar trocando ele durante a batalha mesmo, então você fica brincando nisso. É um dos mais versáteis, né, cara? Você joga... São 3 personagens. Isso aí, com certeza, o Eric e o Excel piraram pra caramba no começo. Não sei se ele é bom ou não. Cara, eu gostei da ideia deles, mas eu não achei a execução tão boa assim. É, não ficou tão... Tô suave a jogatina dele. É. O Ike, né? No caso, o Batista. O Ike Batista. E o Meta Knight. Ai, que loucura. O dedo dele aqui, né? Ike Batista. Não, pra mim o personagem que tem o nome mais zoado do Brawl, né? É Olimar, cara. Olimar. Ele é muito bom, cara. Ele é bom pra caralho. A galera fala muito bem dele, mas o nome dele é muito zoado. Ele é uma bosta, mas eu já dei um pau numa galera jogando com ele. Sim. Ele é brasileiro. Sério? Só pode, né? Com o nome dele. Olimar, né? É aquele cara que deu voadora na empresa. Ah, não, peraí. Quatro. É que não é uma... Né? Desenterrou essa. Não, o Olimar é daquele do Pikmin, cara. Um jogo muito bacana, cara. Bem divertido de Adventure. Junto com o Ike tem o Marf e o Meta Knight. Entrou o Digikong. O Digikong, cara. Com a pistolinha de amendoim. Lucario, que é um Pokémon. É verdade, o... É, que Nobody Cares, que é uma bosta de personagem e de Pokémon. Que substitui o Mewtwo. Cara, de Pokémon eu não acho uma bosta, mas de personagem no Smash Bros. É uma bosta. Ah, cara, who cares? Qual que é o carisma do Lucario, pelo amor de Deus? Eu não falei que ele tem carisma, eu falei que ele é um bom Pokémon. É. Ah, sim. Então, são duas coisas distintas. Concordo. Ah, e o King Dedede, que também é do Kirby. Parece tipo um remix, né? Tipo um. Como que é? DJ Dedede. Ah, esqueceu do Rob, que é aquele robozinho, que é aquele acessório bizarro do NES que vira um personagem, né? Que é um bom personagem no jogo. Pois é, mas como acessório, não. Como acessório foi um lixo. Ah, também entra o Toon Link, né, da série Legend of Zelda, né? É, substituindo o Young Link como clone do Link, teve o Toon Link, né? É, porque o Young Link só participou do Melee e esse entrou o Young Link. Mas eram 36 personagens, né? Quer dizer, 35, 36 se você contar a Zero Suit Samus. Assim, eles conseguiram estender ainda mais, porque já era muito, assim, passou de 12 do primeiro, 25 no segundo e 36 no terceiro, né? 35, é. Uma peculiaridade sobre os personagens, aproveitando aqui, só uma curiosidadezinha. Esse foi o primeiro que deu uma variada maior, assim, com a questão do de dinâmica, de ter um personagem que pode ter maior gama de ataques, que no caso foi o treinador Pokémon, que cada Pokémon tem o seu próprio combo. É, a questão de poder trocar a Samus pra Variasuit, a Zelda poder se tornar o Shake, e o Lucario que trouxe a inovação de a base de dano dele ser igual ao dano que ele tomou. Então, quanto mais dano ele tomou, maior é o poder de ataque dele. Eu acho legal, assim, alguém poder explorar isso, né? Não que isso seja bem aplicado, mas Sim. A ideia de inovar assim foi bacana. Mas no quesito final, Sonic, a galera curte pra caramba, né? A jogabilidade Sim, dele. É o meu favorito, cara. Junto ele e o Pokémon Trainer são meus favoritos do Brawl. É, e em questão de também de modo single player, né? Ele pegou que já tava no Melee, né? Que é aquele modo Adventure lá. E também teve um outro modo, que é aquele Subspace Emissary, né? Não sei se vocês chegaram a jogar isso. Cara, assim, esse Subspace Emissary, na verdade, ele substitui o Adventure do Melee. E ele, cara, ele é assim, ele por si só, se o jogo fosse só o Subspace Emissary, ele já seria um jogo bom, porque ele é, assim, ele não é que nem o outro, que era só fases, assim, deslocadas. Ele tem uma história, cara, é muito feio. Tem inimigos, assim, próprios dele, tentaram criar uma mitologia própria, assim, puseram os vilões, assim, como, assim, juntaram os principais vilões da Nintendo como vilões, só que daí tem um vilão extra, assim, que é um... E até pra criar esse Subspace Emissary aí, o Sakurai, ele pegou a ajuda do Kazushige Nojima, né, que é um escritor da franquia Final Fantasy, né? Então teve todo esse emblema por trás dessa pegada, desse modo de jogar single player, né? Sim. Ficou bem feito e, assim, é demorado, cara, pra fechar. É longo, parte. É longo. Dá uma... Muito sério. Longo, cara. Umas 8 horas fácil, assim, pra você. Pra um modo single player de jogo de luta, eu acho que é bem longo. Os estágios são longos, tem muita coisa secreta pra você pegar nos estágios, até liberar outros personagens e tal. É que, querendo ou não, tipo, quando envolve franquia exclusiva da Nintendo e que ela tem um emblema, né, tipo, importante na criação, cara, sempre vem uma coisa com um acréscimo mais relevante, né? Se Sim. você faz se alguém que faz... Ah, a Nintendo falou, não quero mais eu controlar aqui. Um cara ia fazer só um jogo de luta com um monte de personagem, ponto final, né? Exato. E não é à toa que ele é o segundo jogo mais vendido de 2008, né, cara? Pensa só, pra você, tipo, competir com jogos... Nessa época ele já tava competindo com PS3, competindo com Xbox, e foi o segundo jogo mais vendido, né? Pra você ver o quão importante foi essa franquia pra Nintendo, né? Pois é, cara, mas eles, assim, acho que a mudança do 2, do Melee pro Brawl, ela foi mais de jogabilidade, assim, do que de conteúdo. Porque, assim, não teve... Embora, tudo bem, tenha 11 personagens a mais, tenha vários estágios novos, assim, ele é bem menos diferente do Melee do que foi o salto do 64 pro Melee, sabe? Eu tenho uma opinião a respeito do Brawl, assim. Eu me acostumei tanto jogando o primeiro jogo da série, quando eu fui jogar o Brawl, cara, eu tomei um impacto nervoso. Eu falei, cara, onde eu tô? Esse mundo é muito diferente do que eu tô acostumado, né? Ah, é que você não jogou o Melee, né? Exatamente. Eu pulei direto. A Melee é bem parecido. Quem fez igual você, assim, que pulou, teve realmente um grande impacto. Agora, quem foi acompanhando a série, tipo, viu uma evolução natural das coisas, né? Eu queria ter muita vontade, tipo, de jogar, porque eu imagino que seja massa, mas, cara, até pegar o ritmo, vai engrenar, vai demorar muito pra engrenar, né? É, ele tem até mais coisa pra single player. Além desse modo Subsistence Server, tem um negócio de eventos, que é tipo uns desafios que você pode fazer, assim, com personagens específicos. Tipo um sistema de trials, sabe? Uhum. E ele também tem muito colecionável. Não tem mais os troféus, mas tem adesivos, né? Que também são colecionáveis. Enfim, tem muito mais material pra single player do que os outros dois juntos. Esse negócio do adesivo que eu não entendi, cara, pra que serve? Era até um esquema meio RPG, tá ligado? Você podia colar os adesivos nos seus personagens, eles tinham status a mais, tá ligado? Causava dano de fogo. Verdade. Bom, em questão de música, né, eu acho que é o ponto mais bizarro, principalmente porque o Sakurai, quando já tava bem avançada a produção, ele falou assim, olha, só temos 36 músicos de games fazendo as músicas do Brawl, né? Porque se você olhar, por exemplo, o Sonic não tem uma música fixa dele, né? Ele tem música de jogos antigos, de jogos novos, né? Tem lá Green Hill Zone, tem a música do Sonic Adventure, né? Então são várias músicas que foram rearranjadas pro próprio Brawl. Então o Brawl, ele tem uma gama enorme de músicas exclusivas pra ele, né? Então por isso que você tem toda essa pegada de ter muita gente trabalhando, né? E aproveitaram até dois jogos de third party, Sonic e Snake da Metal Gear Solid, né? E ele fez um site chamado Super Smash Bros. Dojo, né? Que foi um site que durante a produção tava spamando algumas atualizações a respeito da produção do jogo, né? Então foi informado esse quesito da parte de trilha sonora, né? Que foi muito interessante. Ele pediu pros músicos da Nintendo, né? Fazer a seleção das melhores músicas feitas por essa galera pra poder, de fato, ser selecionado o jogo, né? Por isso que a trilha sonora de Brawl, assim, é uma das mais fodas, assim, que você pode pegar... porque o trabalho em cima foi fenomenal, né, cara? Tinha que ser foda, né? Eu ia falar, cara, acho que se tem um destaque do Smash Bros. Brawl é a trilha sonora, cara. São quase 300 músicas, cara. E acho que, assim, é difícil achar uma que você fale, ah, não, essa daqui tá mal feita, tá mal arranjada. Todas estão extremamente fodas, cara. Sério, você pediu pra escolher as músicas, eu fiquei muito, muito tenso. Falou duas músicas, eu falei, como assim, caralho, porra? Tipo, tem 1 milhão de músicas no Smash Bros. Brawl, tipo, que eu queria escolher e botar pra tocar, mas enfim, não dá. Não, mas vai estar tocando no fundo aí, vai estar colocando, na hora que for falar do Brawl, vou colocar só a música do Brawl, então, tipo, vai ser, colocar 10 segundos cada uma e ainda não vai dar durante o que a gente tá falando. Olha, aqui, né? Tem música, sério, tem umas quase 300 músicas, da trilha sonora suficiente pra um dia de gravação. Nossa. 2 dias de gravação, cara. É, se bobear isso, cara, 900 minutos, quanto que dá isso? Olha só, não vou Nossa. Fazer cálculo agora. Essa hora da noite não dá, né? Bom, 15 horas. Em questão, assim, da parte dos compositores, né, que depois que selecionam as músicas e foram trabalhar na inclusão delas no jogo, né, além do Nishi, né, que é o cara que já tava desenvolvendo antes, o Shogo Sakai também tava no segundo, né, entrou aí o Iwasaki, né, entrou o Yutaka Iraha, entrou o Keigo Sagi, é o Kentaro Ishizaka, e depois entrou também o Motoi Sakuraba, né, são pessoas aí que já trabalharam, os três últimos só trabalharam no Brawl. Bom, no quesito geral, na minha opinião, antes de a gente pedir as músicas aqui, eu gostaria de perguntar pra vocês. Selecione, por favor, um personagem de... Se você jogou o jogo, é claro. Um personagem de cada um dos jogos, né? Do primeiro, eu seleciono o Fox. Snake. Fox. Eric. Yoshi. Só eu jogava com o Yoshi, porra. Eu jogava com o Yoshi, mas pra mim o meu preferido é o Link, cara. Eu acho muito maneiro. Do Melee. Cara, eu não joguei tanto assim o Melee, mas do Melee eu joguei muito com o Link. Snake. Fox. Fox. Cara, pior é que eu jogava com o Fox também, mas não era meu favorito. Do Melee, a Peach, cara. Peach era mais apelona. Eu não joguei, mas eu gostaria de ter jogado com o Ganondorf. Só pra ver qual é a jogabilidade dele. Do Brawl, o Excel. Pode escolher dois, se você quiser, porque é grande a lista. Cara, o Brawl, eu gosto de jogar... Normalmente, quando a gente joga no Hanon. Sim. Né? Mas no Brawl, eu gosto de jogar com a Zelda, na forma de Shay. E gosto de jogar também com o Lucas. Snake. Fox. Fox. Fox. Caralho. O com Fox. Tanto personagem. Você quer soltar fogo pelo rabo e subir, né? Isso. Pai! É que lá eu resgata rapidinho. Resgata rapidinho. Não, além do Fox, eu gosto de jogar com o Link. Link, né? Acho que pelo fato de você ter várias alternativas de arma, você acaba gostando. Eric! Do Brawl, cara. Do Brawl, eu fico com a Zelda. Versão Zelda mesmo, eu nunca mudo ela pro Shake, porque demora 1 milhão de horas no Brawl pra se transformar. E com o Sonic! Sonic é da hora, é rápido. Eu não vou escolher aqui porque, na verdade, desconheço muito, né? Mas eu ouvi falar que os golpes especiais, por exemplo, do Snake, tem umas paradas muito maneiras, assim, tipo, tem os codec que ele fala, cada personagem, tem umas coisas... Eu não cheguei a destravar o Snake quando eu joguei, daí eu não consegui mexer, né? Uhum. Saber como que são os golpes dele, mas tem mesmo. Inclusive o smash dele, ele sobe naquelas escadinhas de corda e começa a disparar tiro nos outros personagens. Bom, então vamos aqui pedir nossas músicas. Excel, você que não pediu música ainda, por favor, faça seu primeiro pedido. Então, pra minha primeira música, eu vou escolher uma música que já tocou muito aqui no Game Track. Já foi a abertura do Game Track, já foi a abertura da leitura de e-mails, já tocou dentro do cast. Eu acho que foi, inclusive, a abertura de mais de um Game Track, arrisco dizer. Não, foi um só. A abertura que mais tá no Game Track é aquela No Way Out do Fahrenheit, que eu coloquei bastante. Eu sempre coloco ela quando tem oportunidade, né? We Come Together do Goldfish. É, também. Isso aí é mais pra leitura de e-mails. Então, mas já tocou bastante aqui no Game Track essa música. Cornélia, que é tema do Star Fox, né? O tema do Fox, do Super Smash Bros. Brawl. Pau na mesa. Pau na mesa. Música. Eu vou pedir uma música que, na verdade, ela originalmente ela seria do Melee, mas ela foi rearranjada pro Brawl, né? Aliás, isso aconteceu com várias versões, tanto do Smash Bros. 64 quanto do Melee, músicas que foram rearranjadas. E, cara, essa pra mim é uma das músicas mais sensacionais. É a música do estágio Final Destination, que é um dos estágios finais, assim, do jogo. Não diga! Sério, cara? Pois é. Rapaz, é um dos destinos finais do jogo. Olha só, né? Que legal. Enfim, quando você tá lá lutando quase com a Master Hand, né? Ainda não é o da luta final. Mas ele é muito foda, cara. E assim, é uma música de loucura, assim, você fica jogando que nem um música doente. Música do caralho, né? Música do caralho, então bota isso aí pra tocar que eu já tô louco. Tá louco, já tá mais doido que o Batman aqui, vamos lá. Uma música de um personagem fantástico que eu acho que devia ser nerfado, porque ele é muito roubado. E pra quem não sabe, no Smash Bros. Brawl, naquela micro história, se é que você pode chamar de história, que ele possui, o Meta Knight teve a sua nave roubada pelo Space Army e ele se junta com mais alguns personagens pra tentar readquiri-la, né? E por isso do nome da música Meta Knight's Revenge. Olha só que gancho, né? Né? Olha. Então, Meta Knight's Revenge, pau na mesa. We'll be right back. Então, galera, ficamos por aqui com mais esse Game Track. Esperamos que tenham gostado desse tema Super Smash Bros. Brawl. Eu não sei vocês, mas eu esperava muito por isso. As músicas do Brawl, cara, da série em si, é muito foda. São muito fodas, assim. Tipo, são muito boas, são muito sim. boas. É música, assim, pra você ficar empolgado, tá ligado? O departamento de produção de música da Nintendo merece um parabéns, cara. Não, toda ela, outro, né? Departamento de ideias criativas também, por ter escolhido esse tema, olha. Sim. Mandou muito bem, foi fantástico. Obrigado. É, obrigado aí, valeu. Então, valeu, galera, por ter participado. Valeu, Snake. De nada. Aplicação, né? Valeu, Eric Santos. Valeu. Faça o jabá, por favor. Aproveite e faça o jabá. Momento jabá, né? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por ter me convidado pra esse cast, cara, porque, assim, se tem uma coisa que eu gosto de falar de Smash Bros, tá ligado? Eu sou muito fanboy da série, tá ligado? Então, eu fiquei muito feliz só da possibilidade de falar desse jogo, que é muito foda. Mas, enfim, né, pra quem não sabe, eu sou lá do Super Controle Podcast, vocês podem acessar aí, o link deve estar... O link está no post? Tá no post, tá no cast falando bastante dele, né? E o Eric, pra quem não sabe também, não é só o Super Controle, né? Tem a coluna Overkill lá, que em formato podcast, né? Até participei um tempo atrás falando sobre a guerra entre PCs versus consoles, né? Também confiram aí. Isso aí, confiram lá. Enfim, tem muita coisa lá legal e entrem lá e confiram por vocês mesmos. Bom, então, ficamos por aqui, né, senhor Excel? Exatamente, senhor Zabuza. Ficamos por aqui, galera. Acompanhe nosso Twitter, acompanhe o que tá saindo. Nos sigam no Twitter, mandem seus e-mails para gametrack@levelmais.com. Mandem seus comentários, o que vocês acharam, suas críticas. Olha, vocês esqueceram isso, vocês esqueceram aquilo, deem ideias. Dê sugestões, né, de temas de gametrack. Não que a gente não tenha, mas é legal a gente tá fazendo o que vocês, tipo, fazendo um tema que vocês curtam, né? Então é sempre bom vocês estarem sugerindo, né? Bom, então, galera, fico por aqui. E agradeço a todos que participaram. Até a próxima edição. Falou! Um beijo pra todos.